fãs enquanto sinais do circuito musical aqui de Mossoró. Vamos fazer o Carnaval da Paz. Uma noção pra o Thiago, pra o Vinho, que é pra toda a galera do nosso história. Fecho os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Hoje com um amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Os segundos vão passando lentamente. Não tem hora pra chegar. Até quando te amando, te querendo, coração quer te encontrar. Então vem, que nos teus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Quero ouvir uma sora lá em cima comigo. Vamos singar! Eu não vou saber. Oh, coisa boa. Sem suas mãos. Canta. Sem teu carinho, amor, sem você. Vem me tirar da solidão. Fazer feliz meu coração. Já não importa quem errou. O que passou, passou, então vem. Vamos fazer o Carnaval da Paz, vambora, Mossoró. Um abraço pra grande prefeita. Os segundos vão passando lentamente. Não tem hora pra chegar. Até quando te amando, te querendo, coração quer te encontrar. Eu também, que nos teus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. Cada segundo é muito tempo sem você. Sem você. E o povo diz: eu não. A banda fica baixinha que eu quero ver a galera de Mossoró. Faz uma declaração de amor pra mim, faz. Sem teu olhar, sem teu carinho, vem. Bate na palminha. Fazer. Já não importa quem errou. O que passou, passou. Mais uma vez. Eu não vou saber. Sem tuas mãos, sem teu olhar pra me entender. Sem teu carinho, Mossoró. Sem você. Vem me tirar da solidão. Fazer feliz meu coração. Já não importa quem errou. O que passou, passou, então vem. Vem fazer o carnaval. O Carnaval da Paz. Vamos singar. Nosso agradecimento à prefeita Rosalba Ciarline, a Fundação de Cultura na pessoa do Gonzaga Chiminho, a Secretaria da Cidadania, Gustavo Rosário.